354-14, o solo foi 246, confirmando, avistou nos mínimos. Afirmo. Gente, livra à esquerda e mantém a posição antes da alfa, chamando o solo 1-2, 1-9. Livrando à esquerda, mantém a posição antes da alfa, 2-9-54. Apenas confirmando a chuva de moderada forte entre a quinta milha e a cabeceira 2-8. Afirmo. Gente. O 354-14 informa que, por ser uma aeronave de com velocidade menor e desaceleração mais rápida, a gente chegou um pouquinho mais alto e pousou um pouquinho além da pista. Portanto, na cabeceira, realmente, o tempo está muito ruim. Agora, na viajato, fica mais complicado de pousar. Gente, obrigado pela informação, 5-4-4. O Bruno 765 está em chute de controle, copiou a informação? Copiei, muito obrigado pela informação. Gente. 5-0, tem contato com o senhor? Solo Salvador, 354-14, pousou e está livrando? Torre, bom dia, tá 3602, ponto de espera número 2, está pronto. Alfa Juliette, tá de 354-14. Salvão 983, gate 4 para o pushback e acionamento. Aguarde os dois para o push acionamento, bom 93. Aguardando 93. Cadeal 5-0 na escuta do solo. Confirme, o bandeirante chamou o tanque. Ah, ok. Qual é o seu call sign, por favor? Torre é o 3602? Tá 3602? É o Cardeal 50, tá no ponto de espera, informa que tá sem contato com o senhor e a intenção dele é retornar ao pátio militar. Gente, informando que o mesmo está o... Tem condições de fazer uma ponte para o mesmo ingressar na pista, agilizando para o pátio militar, informo que não temos nenhuma aproximação. Copiou, Cardeal? Está livre ingresso, agilizando, ok? Para o pátio militar, não tem nenhuma aproximação no momento. Bom, obrigado. Estacionamento no pátio 3, ok? Qual a sua posição no momento? No 3. Não, pátio 3 é a sua posição. Pátio 3? Afirmativo, o senhor ingressava no pátio principal, e a Juliette, e logo à direita, logo à esquerda, perdão, o pátio 3. Ok, okay, então, tá ciente, vai seguir o falo. 4 para 4. Pronto. O trip 5414 tem condição de retornar até o pátio 3? Aqui está seguindo o falo, para o pátio 3. 3. Cardeal 50, se escuta, torre. Chama o solo em 121-9. Então, a torre informa para chamar o solo 219, ok? Torre está 3602, ponto de espera está pronto. Gente, mantém o ponto de espera, está 3602. Mantém. 983, estava aguardando o puxo acionamento no portão 4, está livre o puxo acionamento, chama para o táxi. Gate 4 autorizado, chama de táxi, são 983. O Golo 397, está livre o puxo acionamento no portão 8, chama para o táxi. Livre o puxo acionamento, bom, 397. O solo confirmou onde é o pátio 3? A próxima à sua direita é o pátio 3, ok? A próxima à sua direita é o pátio 3. Ok, gente, seguindo para o pátio 3. Trip 5414, a viatura da infra-aero vai guiá-lo até o pátio 3, ok? Ok, aqui o Palomé tinha saído aqui e a gente ficou perdido. Radial 50, aciona. Bravo Delta, bom dia, prossiga. Torre tem previsão para o 3602, Charlie? Tá 3602, livre, alinhar e decolar, pista 28, informo chuva moderada, forte, pista molhada, informo que o Cardeal 50 já livrou a pista para o pátio militar. O vento 220 graus com 03 nós. Assente, livre, alinhar e decolar, cabeceira 28, tá 3602, obrigado. Zelone 65 no 4, não escuta pra cópia. Prossiga. O 65 no 4 está autorizado para Recife, nível 290, pela Open Risk 58. Decola 28, curva direita, saída aro 1, transição Melim. Deverá manter a proa até 3 mil pés antes de fazer a curva. O transponder é o 5061 no controle pela 1935, cotejo. 5-4-102-90, autorizado para Recife, eu estou em 5-8, decolada 28, curva direita, transição aéreo Medi, 3000, mantém a proa, transpondo 5-060-119-35. 5061 no transponder, ok? 5061. Correto, para o puxo assinamento no parte 3. Chamará para puxo assinamento. Para o táxi, o Gol 983, temos 97 ao bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. 97, 410, Galeão, tá livre táxi via Índia, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1014, quando ponto a torre 183 para a decolagem. Tem um bom voo, um bom dia, o Gol no 983. Índia, Alfa e Golf, tá bom, espera, torre 183. Ajustado 10 no 4, obrigado, até a volta. 1983. Juliette Bravo Delta, na escuta da cópia. Juliette Bravo Delta, está autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 080, direto, decola da 17, curva à direita, saída Gole, Eval e então direto Conquista. O transponder é o 5056, o controle 1935, protege. Salvador e 4 a bordo para acionamento táxi de coragem, a torre 183, o QNH 1014, tem um bom voo, um bom dia, o Juliette Bravo Delta. Para o táxi 1397, 90 a bordo, autonomia 1244, hotel Aracaju. 90, 1244 e Aracaju, está livre seu táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1014, quando pronto a torre 183. Romeu, bom dia, o Gol no 397. Juliette, Alfa e Golf, quanto espera? 123, Gol 397, bom dia, bom serviço. O Jet Cabo Delta só informando que estamos agora com 500 pés de teto. Negativo, decolagem 017, necessita de 600 pés visuais. Tem condições de decolar 28? Salvador, TAM 3196, final da R9 da pista 28, baixo, travado. TAM 3196, informa o teto de 500 pés nos mínimos, a visibilidade entre 2.000 metros. Continua a aproximação, ajuste permanece no 0 e no 4, vento agora 220 graus com 0,2 nós. Continua a aproximação, reporte visual ou iniciando o procedimento de arremetida. Tá sim, então prosseguindo na aproximação, sendo as condições, está 3196. Confirmando, realizei a RNAV? RNAV da 28. Sempre. Direto para o Delta, aguarde para o táxi. Torre Salvador, TAM 3196, visual com a pista 28. Livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 0,2 nós. Autorizado pouso, pista 28, TAM 3196, informa que avistou 610. Porém tem algumas nuvens à direita aqui da aproximação e um pouco mais baixo. Gente. O Gillette Bravo Delta livre táxi, reporte táxi aí, papá. Confirmando o Bravo Delta, tem condição de decolar da 28 devido ao teto da 17? Gente, então, prossegue seu táxi e aposta na papá. Bravo Delta, confirme. Vento 300 graus com 0,3 nós. Negativo, estamos pagando um teto de 500 pés e necessita de 600 pés visuais. Direto Bravo Delta, prossegue para 28. Livre cruzamento da 1735. Após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo, 121.9. Tá 3196, seu solo foi 011-1219 agora. Confirme as condições na aproximação. Chuva forte ou moderada? Tá chuva leve e moderada já na final. E avistou a 600 pés, porém algumas nuvens à direita da aproximação estavam mais baixas que 500. Gente, grato, solo agora 121.9, então 3196. 119, obrigado. O Salvador, TAM 3196, livrou na Delta, na sua escuta. 3196, bom dia, prossiga Alfa Índia, até o portão 01. Alfa Índia para 01, TAM 3196. Torre Gol 1983, na próxima posição pela pista 28, pronto. 1983, pronto para decolagem? Pronto para decolagem. 1983, livre, alinhar e decolar, pista 28. Vento 300 graus com 0,2 nós, atento para chuva forte, corrigindo, chuva moderada, pista molhada. Gente, está autorizado o ingresso a decolar, espera atento à chuva. Após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés. Após 3.000 pés, inicia a curva esquerda na saída agora. Proa 3.100. Gillette Bravo Delta na escuta. Vicente, decolagem agora 28, após a decolagem irá manter pro até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva esquerda na saída agora, levar o DCT. E a proa até 3 mil pés, já para a saída. Afirmo, curva esquerda após 3 mil pés, chama o solo agora 121, decimal 9. 5490, essa é a porra radial, direto para Petrolina. Só um minutinho, por favor. Juliette Bravo Delta, tá livre, prosseguir cruzando o pátio principal após Juliette Alfa e Golf, a ponte parada 21, ajustado 1014, quando lá retorna a torre para decolagem. Radial 175, 35491. Radial 175, ok, grato. O 35490, confirme, radial 1175. Ok, a gente prossegue direto Petrolina na 355 é o curso, então o inverso radial é 175. Ok, gente, o curso 355, ok. Uno 983 decolado ao 03, controle 119 decimal 35. 1935, boa. Bom voo. Obrigado, bom trabalho aí. Uno 397, é o solo voltando? É a torre voltando, corrigindo? Prossegando. Gente, tem um colega da companhia em aproximação no 765 e o mesmo estava solicitando a informação se a chuva permanece forte ou moderada. A visão que eu tenho aqui da torre é chuva moderada. Se o que se encontra alinhado na cabeceira 28, a chuva é forte? Negativo, é a confirmação da informação é chuva moderada. Moderada, ciente, grato. No 397 em livre decolagem, após a decolagem manterá a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés inicia a curva esquerda na saída gole. Livre decolagem, mantém 3 mil após esquerda na saída gole, com 397. Livre decolagem, pista 28, vento 200 graus com 02 nós. Livre decolagem, com 397. Controle 35490, só para informação, volto a lhe chamar em 10 minutos, ok? Gente. Obrigado. 397, decolado de Salvador aos 06, chama o controle em 19.35. 3235, 397, bom dia. Bom voo, até Léus. É, do... O 5490 está autorizado nível 180 para Petrolina, na radial 355, decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, Albo, direto Petrolina, transpondrão 5047, controle 119, decimal 35, Cotege. Ok, autorizado em 80, saindo na 355, decolando da 28 com curva direita após, Momo Albo, 5047 transponde, controle, final 35, 35, passa a zero. Correto, 35490, chame quando pronto para o puxo acionamento, confirmando, após a decolagem, deverá manter a proa até 3000 e então curvar direita, saída Momo Albo. Ok, mantendo a proa até 3000, após curvar direita na saída Momo Albo, 35490. Torre Salvador, passamos Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha o ponto de espera do 28. Tem um bang agora da Goiânia em aproximação. Material, ponto de espera 28, Juliette Bravo Delta. Bom dia, gol 1765, 2 milhas para a Serra Vitor 364, baixada e travada. Gol 1765, continua a aproximação, ajuste permanece no 0 no 4, vento 340 graus com 04 nós. Informo visibilidade 2.500 metros e o teto estimado em 600 pés. Informo que o Airbus Etan pousou à sua frente, informou que avistou 600 pés, porém uma nuvem, camada de nuvem à direita da aproximação, informou um teto mais baixo que 600 pés. Chuva moderada, o vento 340 graus com 0,4 nós. Reporte visual com a cabeceira 28, foi iniciando o procedimento de arremetida. Ok, informa Amaral, 965, obrigado pelas informações. Apenas confirmando, executa RNAV ou VORDME? É o RNAV, da 28. Ciente, quanto à aproximação, reporte visual. 765. Afirmo. Avistou, gol 1765 prosseguindo. Avistou aproximadamente 600 pés. Teve pouso, piste 28, vento 320 graus com 05 nós. Autorizado pouso 1765. Guilherme Bravo Delta, o balizamento acionado agora. Ingresso, Bravo Delta na 28. Chileiro Bravo Delta, aguarde. Aguardando a posição, Bravo Delta. Livrou. Bruno 765, seu celular foi usando 3, chama o solo no 21.9. 21.9, 765. Já tem a pista no 018 livre? Já livrou, 765. Sente. Patango Gillette Bravo Delta, Gillette Bravo Delta, livre alinhar e decolar, pista 28, informa chuva moderada, vento 310 graus com 04 nós. A linha da cola da 28 do Bravo Delta aceita as condições. 765. Bravo Delta mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés inicia a curva esquerda na saída Gole, decolou 1.6 de Salvador. Bravo Delta, vamos manter a proa até 3 mil pés, após esquerda na Gole, jeito Bravo Delta. Bom voo. Prato, você vai chamar o controle da frente? Afirmo, 109.35, bom voo. Prato, bom trabalho.